Nosso tema de hoje é Jesus e o Evangelho. Esse mês de dezembro a gente comemora o nascimento de Jesus, né? O Natal, representado pelo Natal. Então nada mais convidativo do que falarmos do aniversariante. E o Evangelho, o que significa Evangelho? Evangelho, o significado do termo é boa nova. Voltando lá no nosso passado, que a história nos conta, 18 séculos antes do nascimento de Jesus, foi inscrito um código, o código de Hammurabi, escrito numa pedra, porque não tinha papel. E o papel, o tempo às vezes consome. Esse código existe até hoje, essa pedra existe até hoje. E 200 e poucos itens ela continha, leis. Uma delas, talvez aquela que ficou mais conhecida, é a que dizia: olho por olho, dente por dente. Se tu fez isso, tu tem que pagar da mesma forma. A justiça é feita desse jeito. Por muito tempo, falei 18 séculos antes de Jesus, por muito tempo isso se perpetuou. E ainda hoje, em alguns momentos, nós agimos da mesma forma, retribuindo os erros com sanções semelhantes. Bem depois, veio Moisés, que todos nós conhecemos já essa história muito bem, e através dos 10 mandamentos recebidos, ele nos trouxe um código já um pouco diferente, nos dizendo para não fazer algumas coisas que eram práticas também comuns. Não mata, não rouba, não cobiça, não isso, não aquilo, enfim, 10 códigos. As leis sempre servem para tentar nos domar um pouco, nos imprimir um pouco de restrição àquelas vontades que muitas vezes nós temos. Depois de Moisés veio Jesus. E ele disse: ó, eu não vim destruir essa lei que já existe, a lei divina, não a lei escrita. Eu vim confirmar ela. E ele resumiu isso tudo em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Extremamente simples, mas muito difícil da gente colocar em prática. Porque nós estamos até hoje nos debatendo com isso. Um dos primeiros pontos é que nem entendemos direito Deus para poder amá-lo. Então, já tentamos escapar por aí. Muito bem. Por causa disso, dessa proposta de Jesus, que falava em amor, não diz para não fazer, diz o que tem que fazer. Essa boa nova, esse evangelho, se tornou, para nós que acreditamos e seguimos ele, os nossos códigos morais, que até hoje nós nos utilizamos. Tentamos ainda essa compreensão. O evangelho, basicamente, aquele que nós tratamos, ele nos fala da vida de Jesus, aquele período curto da vida dele que nós conhecemos, e a doutrina dele, o que que ele nos colocou como ensinamentos dentro, englobando dentro desses 2 únicos mandamentos. E através disso, quando nós pegamos os livros, né, nós temos 4 evangelhos: João, Marcos, Lucas e Mateus, que são os evangelhos reconhecidos pela religião, pela igreja. Existem muitos outros, chamados evangelhos apócrifos, que todos eles contam essa vida e essa doutrina de Jesus. Mas enfim, em frente. O que que o evangelho nos traz de informação? Tem muita coisa, muita coisa. Se nós pegarmos alguns pontos apenas, até por causa do nosso tempo, nós temos um momento lá sublime da passagem dele, que foi o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças, onde ele nos diz: bem-aventurados, entre todos outros, os aflitos, aqueles que sofrem. E a gente acha muito bonito quando a gente lê, porque é uma poesia o que está escrito, mas temos dificuldade para entender o que que ele quer dizer com bem-aventurados, felizes, na tradução. Felizes são aqueles que sofrem. Como assim? Tudo que nós fazemos durante o nosso dia é tentarmos nos livrar de qualquer tipo de sofrimento. Nós fugimos dessas situações. E, conflitamente, tudo que nós fazemos nos gera sofrimento. Então, existe um conflito do que nós queremos e do que nós fazemos. Mas, enfim, ele nos diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quem vai nos consolar, né? Se nós sofrermos de uma forma saudável, vamos dizer assim, como é que sofrer de uma forma saudável? É reconhecer que tudo aquilo que está acontecendo e que me faz sentir essa dor, que bate lá dentro, tem um motivo. E esse motivo é para que eu aprenda e compreenda o que, que isso significa e através disso me transforme. Isso é o sentimento, o sofrimento bem vivido. Porque não adianta acontecer alguma coisa e eu me revoltar, achar que aquilo não é meu, que aquilo não tem significado, que eu sou um injustiçado. Aí eu estou desperdiçando uma oportunidade. Então, serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito. E o que, que se entende por pobres de espírito? Os humildes, as pessoas humildes, simples. Por quê? Porque herdarão o reino dos céus. Humildade é uma condição essencial para que nós consigamos herdar o reino dos céus ou evoluirmos com o planeta, porque a humildade ela é contrária ao orgulho. E muitos, se não todos, os nossos sofrimentos têm como origem o orgulho, que dissimuladamente está por trás de todas as coisas que nós fazemos de errado. A gente não percebe, mas o orgulho, de novo, dissimuladamente, ele está por trás de todos os nossos erros, vamos dizer assim, quando nós olhamos para nós apenas e queremos que as coisas sejam feitas dessa maneira. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, e ele até assemelha com as crianças, porque a criança, ela age de forma natural, desinteressada, com pureza. E esses que têm o coração puro verão a Deus, é o que ele nos diz. A pureza, a simplicidade. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque possuirão a terra. O que são os brandos e os pacíficos? Aqueles que promovem a paz. Aqueles que, quando recebem alguma coisa negativa, contrária, não devolvem da mesma forma como lá no código antigo. Aqueles que agem de acordo com o segundo mandamento, fazer ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a ti mesmo, mesmo que não tenha sido feito, mas faz o que tu gostaria de receber e não simplesmente devolver. Os brandos e os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. O que é ser misericordioso? É ter compaixão com o outro, é perceber a necessidade e agir em benefício alheio, não julgando se ele merece, se eu devo, enfim, a todas as questões que nos envolvem. Esse é um resumo das bem-aventuranças. Dentro do Evangelho tem outras passagens importantíssimas, que são as parábolas, que são textos, são histórias de uma forma figurada, que tem um ensinamento profundo dentro delas, citando a parábola dos talentos, quando nos diz que cada um vai receber de acordo com aquilo que fizer, certo ou errado. Então, que nesse eterno plantio e colher que nós estamos fazendo a todo momento, quando as coisas chegam para nós, que é a colheita, é fruto de alguma coisa que nós já tenhamos feito antes, boas ou não. Então, que nós temos tantas capacidades, todos nós, mesmo os mais limitados, têm capacidade para algumas coisas. E que nós temos que botar essas capacidades em benefício de fazer com que elas sejam frutificadas, elas sejam úteis. A parábola do joio e do trigo, tantas vezes já comentada, né, que nos fala sobre o bem e sobre o mal. Da onde vem o mal que nós estamos vendo? Nós sempre vemos o mal fora de nós, nós não reconhecemos ele dentro de nós. Da onde ele vem? Se não da nossa invigilância. Muitas vezes a gente diz assim, não é comigo, ou é só hoje, e nós estamos alimentando uma situação interna que é muito tempo que ela vem ocorrendo. A parábola do bom samaritano, que nos fala daquela compaixão, de perceber novamente o outro, e nos dá vários exemplos dentro dela do que nós temos que fazer. Então, falei de três, tem outras. Em cada uma existe uma forma de nós percebermos que aquele ensinamento que foi colocado lá atrás, há 2000 anos, ele se encaixa hoje, porque nós continuamos tendo os mesmos problemas dentro de nós, não fora. Os problemas estão dentro e nós não conseguimos ter força, às vezes, ou vontade para modificar isso. Tem outras passagens, né? Como foi dito, o Evangelho é a vida e a doutrina dele. Um dos mais interessantes, se não importantes, que é aquela situação do apedrejamento de Maria Madalena. Quando os caras perguntam para ele assim, daí, o que que tu faria? Ele só diz assim, ó, quem nunca errou, vai lá e atira uma pedra. Ele podia ter feito isso, mas ele diz, faça isso. E todo mundo vai embora, porque todo mundo reconhece a sua fraqueza, o seu erro. Que ninguém é perfeito ao ponto de ficar julgando o que os outros estão fazendo. Ninguém. Mas, de uma forma, eu digo, né? Hoje a gente ainda tem todas essas situações acontecendo conosco. É muito mais fácil nós olharmos o que os outros estão fazendo, porque é muito mais difícil eu corrigir a mim mesmo. Isso demanda trabalho. A mudança, ela gera desconforto. Então, é mais fácil apontar o erro alheio, porque rebaixando o outro parece que eu me elevo, mas é uma grande ilusão. Outro ponto, quando ele fala do perdão, Pedro chega para ele e diz, ah, de novo fizeram alguma coisa contra mim, eu tenho que perdoar quantas vezes esses caras? Ele diz, infinitamente, o perdão é infinito. Não tem um número X, é sempre. É reconhecer que somos iguais e erramos e acertamos e todos precisamos do perdão. E por fim, englobando tudo isso, ele fala do amor. A doutrina de Jesus é sobre o amor, diferente, de novo, né, daquilo que foi plantado lá atrás, que obviamente era adequado ao momento. À medida que nós fomos evoluindo, nós vamos conseguir compreender cada vez mais, inclusive, o que significa esse amor. O que ele quer dizer com amar o próximo? Se nós substituirmos o termo amor, que é extremamente difícil fazermos isso, por simplesmente não pagar o mal com o mal, pagar o mal com o bem. Será que a gente consegue? Será que a gente quer fazer isso? Porque para fazer tem que querer. Então, esse estudo do Evangelho, ele é muito amplo e muitas vezes nós lemos o texto antigo e ficamos presos na palavra, não conseguimos compreender o significado dela e ela precisa ser compreendida para a gente trazer ele para dentro hoje, para que a gente entenda o que significa o Natal, essa comemoração, se é só uma festa material ou será uma renovação, um convite para uma renovação interior de cada um de nós. O que nós podemos participar desse mundo todo em que nós estamos inseridos, somos agentes, todos nós somos agentes transformadores. Então, a proposta é essa, transformar.